Atenção, estado do Pará. Atenção, estado do Pará. Atenção, estado do Pará. A partir de agora, você não pode parar de dançar. A inovação está no ar. Pancadão Mega Marajoara. A escandalosa do Pará. A escandalosa do DJ Marujo Produções. A escandalosa. Agora você é Mega Marajoara. DJ, para tudo. Presta atenção, rapaziada. Ei! Escandalosa. Ai, ai, ai, ai, ai, essa novinha é profissional, trazendo ela gostoso demais. A novinha não me quer, a novinha não me quer. Batuqueiro nela, que ela, batuqueiro nela, que ela, batuqueiro nela, que ela. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher no Pará. Pois senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor, oh, oh, oh. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e no canso de te dar amor. Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. A escandalosa do Pará. Vi Brasil. Você é tudo que eu sonhava, nega. Oh, no. A minha vida é ao seu lado, meu amor. Minha nega marajoara, feita. Oh, no. A escandalosa do Pará que já chegou. Sonia.

mixagens, DJ Marujo, o pioneiro das produções, produzindo os melhores CDs da região. Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, fazendo você dançar. DJ Murilo, das produções. E em seu olhar, bem um dia que estava casando, tu não sabe como estou sofrendo, imaginando que tu vais partir. Desculpa-me, e se não fui o que você sonhava, o homem que você esperava. Agora você é Nega Marajoara. A Escandalosa! O animal toca tudo do Pará. A Escandalosa! Ligo pro seu celular, solta a caixa postal. Liga pra mim, quero ter você aqui. Bora lá, China! Liga teu amor te buscar. Hoje eu quero jogar. Depois vamos curtir, só eu e você aqui. O incrível cheirou de batefe dando show. Vou com os irmãos Bobo e giro pensão. Ao som dessa canção, vou te dar meu coração. Toca pra nós aí, Lili Mar. Escandalosa! Pronto, o show já começou. Super pop live hoje aqui chegou. Tem de Zelo e Juninho, manda do AV. Eu tô no pop live. Faz o S que agora eu quero ver. Vem fazer o S no super pop live. É a Lilson e Juninho, é a quem vão comandar. Faz o S pra mim, faz o S pra mim. Top live, hoje que chegou. O voo do águia já começou. Faz o S pra mim, faz o S pra mim. Chegou o maior projeto do Pará. O maior projeto do Pará. Pancadão Mega Marajoara. A Escandalosa. Marujo, produções, contatos, 8332-8805. Onde o pancadão da nega, Marajoara, Marajoara. DJ Gordo tá chamando você pra cá, Juninho Show, a galera vai dançar. Olha o pancadão da nega, olha o pancadão da nega. César Pressão e Ebony Show, são os DJs que a galera dão valor. Nega, Marajoara, a escandalosa do Pará. Agora você vai se emocionar. Eu vou

a emoção, a tecnologia. Tudo isso é Anca. Mega Marajoara. Mega Marajoara. Que você queria? Pancadão Mega Marajoara, a escandalosa do Pará. Escandalosa do Pará, com o Vidente Gordo, Juninho Show, César Pressão e Evelyn Show. Agora você é Mega Marajoara. Mega! Pancadão Mega Marajoara, a escandalosa. Roça, com os DJs Gordo, Juninho Show, César Pressão e Evelyn Show. Chegou o Nega Marajoara, vem pra festa você também. Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem chegou. Simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Oi, bota o Nike no pé, tô pro rolê ruim dá no volante. Olha a voz de Cristian hoje é sabotagem no alto-falante. Porque é no dia a dia que a correria constrói cultura. Foi no clima da ostentação, minha condição leva as gatas à loucura. Foi traz os nerds pra neném, que hoje tem ousadia e swing. Lamborghini o bonde tem, tem a Porsche modelo Sporting. A fragrância do Pac Rapang, sabe que é importada. A combinação perfeita, meu jeito bandido te deixa excitada. Black Blue bondita, só os passos no dia a dia. Isso sim que é folga de verdade, luxa no iate com várias bandidas. Então, quem diria, eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida, sem simpatia. Chegou o que você queria, Pancadão Nega Marajoara. Já tá me esperando, toda sorridente, com várias amigas, todas salientes, subindo e descendo. Que isso, hein? Já chama o garçom, trazendo as bebidas que elas tão loucas, perdendo a linha. As mulheres de lá já vieram pra cá. Eu nem queria, eu vou escolher uma delas que vai dançar pra mim. Eu quero a mais louca que tá fazendo assim. Vem se envolver gostoso, já sei o que tu quer. Hoje você a escandalosa do Pará. Escandalosa do Pará, Pancadão Nega Marajoara.

A raiva que eu tô da Avian que dá gol, cancelou dois, vou ver. Eu vou descontar aqui no palco hoje. Até amanhecer o dia nessa porra. Já que a gente não dormiu mesmo, ninguém aqui, né? Vamos descontar aqui domingo. E outro porém, hoje é domingo e eu não toco não. Vou passar o dia em casa, deitar. Então joga a mão pra cima e faz o passinho da música da hora, Avião. Pá! Ia! Aí é com vocês agora. Mais alto, mais alto. Vai, vai! Ia! Seu dia na Lagoa do Colosso, aí deu uma brisa! Na rocha! Gosta, vai. Fala, meu. Vamos descer pra balada, fazer uma rolinha, uma rodada e fica piradinha. Grupo Debre, aí Suíte 14 aí. Esse mais junção. Canta Colosso, que é sucesso do avião. O quê? Oh, Marajoara. Quem tá solteiro não esfrega aí. Joga a mão pra cima e grita: vai, vai, vai, vai, canta aí. E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. O quê? E bota a aliança no bolso e vamos. Quem tá solteiro no São João, tira, tira, tira. Vamos quebrar tudo. Chupa, mundo. Nada se faz, mas somente pra quem é comprometido. E pra cair na farra, sair de casa escondido. Quando eu era novo, eu não podia gastar. Agora que eu sou bem, eu quero aproveitar. Pra mulher zangada, presente é um calmante. Não deixo a de casa e nem. Olha que eu tô bancando tudo. Eu tô apaixonado em casa. Simbora, esfrega, vem no avião. E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Esfrega! E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Vai! E bota a aliança. Segura, vai, segura, vai, vai, vai. Aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Gasta. Um abração pra galera de Petrolina aqui com a gente. Juazeiro da Bahia. E essa vai especialmente pra quem é comprometido. Que pra cair na barra sai de casa escondido. Quando eu era novo eu não podia gastar. Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar. Pra mulher zangar na presente é um calmante. Não deixo lá de casa e nem. Ah, eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo. Apaixonado e não esfrega, eu sou vagabundo. Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Vai! E bota a aliança no bolso e vai. Eita, Riquel! Vai! E bota, bota, bota a aliança no bolso e vamos. E bota a aliança no bolso e vamos. Tira uma foto daí, viu? É na pegada do Riquel e na ladeira, na ladeira. Com a Paula e o Spray. Está no ar. Pancadão Mega Marajoara. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti. Eu bem não vá. Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado. Pensando em ti, o que será? O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Diga, por que você partiu? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate. Por que maltratar? Te digo, vou falar das coisas uma a uma. Uma, queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E das pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. Pancadão Mega Marajoara. Anda os brothers, anda os brothers. A maior referência em Melody. A maior referência. A escandalosa. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti. Eu bem não vá. Coração tá machucado. Tão sozinho, abandonado. Pensando em ti. O que será? O que será? A minha vida. Não te ama, não prova seus beijos, não dá. Diga, por que você partiu? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate. Por que maltrata? Te digo, vou falar das coisas uma a uma.

sabia que você